Nós falamos ao vivo do Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar, porque no final dessa manhã, o Corpo de Bombeiros de Gaspar foi acionado para resgate de um corpo encontrado na mata, às margens da rodovia Ivo Silveira, próximo ao restaurante Brazuca. Nós vamos conversar agora com o Tenente Douglas, que é o comandante do Corpo de Bombeiros, que nos dá mais detalhes desta ocorrência. Hoje, por volta das 10 horas da manhã, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender a vítima, né? Então, esse acionamento foi realizado pela Polícia Militar, que não estava conseguindo acessar o local. Então, o Corpo de Bombeiros chegou no local. O local não era tão longe, né? Mas devido às circunstâncias ali da questão da ribanceira, de onde estava o corpo, né? Foram empregadas algumas técnicas de salvamento em altura, com uso de cabos, uso de polias, né? Para ter acesso até o corpo e conseguir posteriormente retirar o corpo em segurança, né? Então, a polícia já estava no local. O Corpo de Bombeiros chegou no local. Logo na sequência também o IML chegou no local para realizar a condução desse corpo. Foi confirmado, é um homem. Qual a idade desse homem, internet? Foi confirmado, é um homem, né, masculino, iniciais IMK, de 36 anos de idade. No local encontrava-se em óbito, né, e a princípio foi por meio de enforcamento, mas também não temos como afirmar, né, apenas após a perícia, investigação do IML para apurar as causas do óbito. Após o atendimento dessa ocorrência, a investigação fica por parte da Polícia Civil. Isso, exatamente. O Corpo de Bombeiros Militar esteve no local apoiando a Polícia Militar, realizando esse resgate, né? E também a questão agora do IML irá apurar os fatos. Nós conversamos com o Tenente Douglas, comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar, nos falando sobre o corpo encontrado no final da manhã desta quinta-feira, às margens da rodovia Ivo Silveira, próximo ao restaurante Brazuca. Do Corpo de Bombeiros, Gil Dias para a Rádio Sentinela.